paz do Senhor. Hoje eu quero dizer a você que me conhece, muito obrigado. Você que um dia estendeu a mão para mim, usou o dom da hospitalidade. Você sabe, eu não esqueço daqueles que me ajudaram, socorreram, estenderam a sua mão quando eu estava lá embaixo e por baixo, precisando de um socorro, de um abraço, de uma ajuda, e essas pessoas que usaram o dom da hospitalidade. A Bíblia diz que muitos, sem saberem, hospedam anjos. Eu sei que não sou anjo, e você também sabe que eu não sou, mas me hospedaram. Hospitalidade é o dom do favor. O favor que nós fazemos, esperamos algo em troca, não é favor, é empréstimo. Use o dom da hospitalidade você também. Eu também quero usar, porque agrada a Deus e tem uma grande recompensa. Obrigado a vocês todos. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.